Gordo 72, passa a posição coral, serviço radar terminado, chame o controle ILS na frequência 920.1. Pro 43, chame o C3, Rio, frequência 951, alternativa 33, decimal 25. 35, Maranhão. Confere 6310, Recife 350, tem aprovado, pronto, cópia. Oceano 6310, autorizado para Sierra Bravo, Romeu Foxtrot, via Presulu no 7, até Putro, nível de voo 350. Pista 6310, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1 no 9.35, transponder 5042, Oceano 6310. 3 aprovado, puxa acionamento, 6310, chame táxi. Boa noite, informação novembro, confere, Fortaleza 370. Já tenho aprovado, prepare Momo, transição Froti, aguarde o minuto 4, 3858. Momo Froti, tá 3858. Direita, até o ponto de espera pista no 0, que é legal no 0 no 1. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1 no 8 decimal 95, a chinema 3 no 0, tem um bom voo. São 3858 na escuta para a cópia? 3858 autorizado para Sierra Bravo, Foxtrot Zulu, via Atro Zulu 19 até Bangu, após direto Abuco, após direto Foxtrot Lima, Zulu, após direto. Nível de voo 370, pista em uso no 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 119 decimal 35, transponder 5045, tan 3858. Autorizado 370, decola da 1-0, concurso esquerda, saída Momo, transição Froti, controle de saída 119.5, transponder 5045, via Aerovia, Pedro Zulu 19, até Bangu, direto Abucuia e direto Fortaleza, conforme. Tan 3858, na posição 01. Protegimento correto, Tan 3858, portão 01, no chame pronto para o pushback acionamento. Agora para o pushback. Senador, 096, boa noite. A informação acabei de mudar agora para Oscar, modificando Kennegal no 01 no 1 de significativo. 370 já tem aprovado, Fortaleza, pronto, cópia. Bono 096 autorizado para Sierra Bravo Foxtrot Zulu via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370. Pista em zona 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Foti. Controle 1 no 9.35, transponder 5051 no Bono 096. Cotejamento correto, Bono 096, Portão 9, último informe para o pushback e acionamento. Salvador, boa noite, 242, nós dois temos informação em November, passou 240, que está para o meu sistema. Charlie 6310, tem condições de voo com o meu Fox 08? Afirmo, 6310. Está presente, autorizado? Autorizado, o meu Fox 08, braço 6310. Sato 6858, 3 horas e 10 de autonomia, alterna Teresina, nosso POB 178. Copiado Teresina no 783 e 10, táxi aprovado à direita até o ponto de espera pista no 0, que legal no 0 no 1, no ponto de espera quando o ponto chame torre em 1 no 8, espalha 95, tem 3858, tem um bom voo. Táxi à direita autorizado, ponto de espera da 1 no 0, chama torre 1895. Autorizado 2000, chegando via 1011, autorizado ILS, e a trabalhar do localizador azul 4298. Boa noite, informação em curso é a Oscar. Para Guarulhos eu tenho aprovado já o nível 340, o senhor está pronto para a cota? Afirmo, Oscar, 3815, autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeo, via Zulu no 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 340, pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 1 no 9, decimal 35, Transponder 5056, TAN 3815. Localizado São Paulo, Guarulhos 340, decolando da EL, Motiva, Negro da Direita. Tempo de Zulu 90, acertando o Bravo E, controle 1919, decimal 3. Confio, Transponder 5056, TAN 3815, na posição da EL. TAN 3815, negativo da EL, Motiva, saída da EL, transição Motiva. Da EL, transição Motiva. Correto, cotejamento com 3815, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Aprovado, chame táxi, segundo 096. 2782, que é o Azul 2782, com informação Oscar. Azul 2782. Mantenha a proa de altitude, intercepte a chegada Mari 1011, reporte no ideal para a descida. Proa de altitude após chegada Mari, avistado no zero, no Salvador, boa noite. 3858, desceu o mano na sua escuta. 3858, contato radar na decolagem via saída Momo. Sobe ao 370, vigilância. 3858, tráfego ao norte de Salvador, 40 milhas cruzando 120, mantém o perfil da subida. Ok, vai manter. 3858. Gentileza, confirme Teresina 182-0302. Confira, ponto 096. Copiando, 096, ataque aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pistão 0. Senegal no 0 no 1. No ponto de espera, quando pronto, chame torre na frequência 118, decimal 95. Ponto 096, tem um bom voo. 096, autorizado, pátio Índia. E no ponto de espera, torre 118-95, ajuste no 011. Muito obrigado, senhor. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Localizador, azul 4298. Azul 4298, chama a torre de controle, 118, decimal 95. 118, decimal 95, azul 4298, boa noite. Salvador, azul 4298, ILS, pistão 0. Azul 4298, pouso autorizado, pistão 0, vento 080 graus, 159. Vento autorizado, pouso, azul 4298. ILS, acusa no localizador. Tráfico agora, aqui, chegar até 2831. 3831, permanece o ajuste, 1011 no 01. 1011, reportará no lote. Salvador, boa noite, 1096, ponte espera da 10, pronto. Chegada ponte, mantém a proa de Alagoinhas, 1011, isso até 4000 pés. 782, controle. Prossiga. Doutor, com sequenciamento, curve à esquerda, vai na proa 0, 625, inicie descida para o nível 050. Esquerda 0, 65, desce para 4. Inicie descida, nível de voo 050 autorizado. 050, vai iniciar, 272. Direita 211, azul 4298. Fala Salvador, azul 4298, zona futura. Azul 4298, boa noite, autorizado Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, azul 4298. 096, decolagem autorizada, sistema 0, vento 080 graus, 121. Decolagem autorizada, sistema 10, sistema 096. A Infraero acabou de mudar a sua posição, agora portão 09, autorizado Juliette, portão 09, Tatiana. Juliette 09, agora 42. 5800, Centro Recife. Frequência 126, decimal 85. 26800, boa noite, contra você. Boa noite. Azul, 2782, desse montanha 2000 pés. Ajuste do altímetro em Salvador 1011. Curva à direita na proa 070, intercepte o localizador. Gente, desce para 2000, vai curva à direita 070, vai interceptar o loft 2782. 3831, 2 milhas para Simbra. Completa final, pista 10, torre 18, decimal 95. 1895, bom fim de domingo, obrigado. 3231. Salvador, boa noite, 3831 no Sam. ILS pista 10. 3831, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 129. Tá, 3831, livre pouso na pista 10. Coordenação, correção 3815. Observe um bebê azul parqueando agora no portão 09. Quando mesmo estiver totalmente engatado no 9, em livre de funcionamento no 8, chame contra o táxi da 3815. Salvador, boa noite, 3305, 02-30 para 150, informação Oscar. 3305, na proa de Papote, intercepta a chegada, 1011, ajuste, necessidade autorizada até nível de voo 050, e a chegada Mari, 3305. Ok, está voando Papote, e a chegada Mari para o 50, até 3305. O visual com aula 02782. Azul 2782, chame a torre de controle. Frequência 1, decimal 95. Chamada 2895, obrigado, boa noite. O Salvador está 3831, 38831. Boa noite, autorizado Alfa, chama ingresso da Taxi Juliette. Alfa, chama ingresso da Juliette, 3831. Posição no 02782. Salvador, boa noite, Azul 2795, sentido Oscar. Azul 2795, acione identificação, contato radar 65 milhas nordeste de Salvador. Na proa de Bonf, intercepta a chegada para o... para a chegada Bonf 1011, reporte do Miguel para a descida. Sente, Bonf 1011 na Azul, reporte ao Miguel, Azul 2795. No 72345 copiado, tanto 38 no 5, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0, que legal no 0 no 1, no ponto de espera quando pronto, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95, tanto 38 no 5, tenha um bom voo. TAN-3831 dará passagem ao Airbus 320 da companhia em direção à ponta de espera, após o ingresso a Juliette, portão 04, TAN-3831. Sente, pode passar da aeronave, ingresso a Juliette para o 43831. Estabilizado, visual Oceanaire 6313. 6313, chame a torre, 98 decimal, 95. 782, meu salão 12, direito, 192.